da night, ela é da night, ela é da night, ela é da night, ela é da night, ela é da night, curte o whisky e bright, já passa um light, virada no Panda House, mais tarde é fight, vagabundo gosta assim, ela é da night, eu quero ela só pra mim. Ela é da night, curte o whisky e bright, já passa um light, virada no Panda House, mas nada é fácil, vagabundo gosta assim. Ela é da night, eu quero ela só pra mim. A vibe não para, noite longa pra quem curte Johnny Walker, Heineken, Malibu, Absolute. São mil fitas noturnas, soma o brilho da lua. Princesa, deixa acontecer, convite insano pra rua. Beber depois do meu fumê, fumaça de narguilé. Abri o champanhe de maçã, light boa matinê. São mil ternura pro rolê, loucuras pra se envolver. Mais tarde no motel, girl, te dou todo prazer. Meus princípios se resumem em mundo vai. Vagabundo, ponto firme pras bandidas de ciclone e Mizuno. Deixa pra lá o desprazer, aonde tem constar nós tudo. Um brinde ao lucro pros parceiros, sucesso pros vagabundo. Na night impera e ela prefere assim. De mini saia ela vem, quero só pra mim. Ela é da night, curte o whisky e bright, já passa um light, virada no Panda House, mais tarde é fight, vagabundo gosta assim. Ela é da night, eu quero ela só pra mim. Ela é da night, curte o whisky e bright, já passa um light, virada no Panda House, mas nada é fácil, vagabundo gosta assim. Ela é da night, eu quero ela só pra mim. Cheiro do punk, ela vem brincar na house virada. Degusta um head suave, Charge Naime Marafa. Pantera que curte lombra e os bandida é quem banca. Bright light escamada e as badaga no lança. Hoje a matina é banda, vou bandear com as perigas. Estilo patrão, gosta assim, aglomeração das bandidas. Aspirada ela vem, toda assanhada pro fight. De mini saia veludo, haha, ela é da night. Chapada no martini, ice gel. O Rupinol, atribulada ela é caça presa pros bandido mal. Olha só os cardume que impera na bagaça. Frevo noturno é o que consta pra virar com as vagabas. Que é o brilho do luar, eu sei, a night é nossa. O whisky bright no globo curtindo aquela lombra. Traz o pan, vira pra nós, é, hoje eu tô banda. Bota gelo no meu drink, pras damas bota as escamas. Ela é da night, curte o whisky e bright, já passa um light, virada no Panda House, mais tarde é fight, vagabundo gosta assim. Ela é da night, eu quero ela só pra mim. Ela é da night, curte o whisky e bright, já passa um light, virada no Panda House, mais nada é fight, vagabundo gosta assim. Ela é da night, eu quero ela só pra mim.